agora Terrace Itália. Gata, não é papo, te levo pra Itália. Capital é importante, meu verso na valha. Fale, fale, balador não se compare. Meus diamantes brilham, é, então espalhe. Voltando pro QG, tocaram a sirene. Avistaram o capital, inflamar as FMs. Eu sou em todos os lugares, eu tô presente. Altos patamares, eita dirigente. É evidente, nego, em destaque, nego. Realizando desejos, as melhores modelos. O meu mano disse, esses manos foram esterco. Eu já disse há vários anos, tô crescendo. Baby, tenho Louis, tenho Versace. Ela especial, completou minha metade.